Manamana. Manamana. Manamana. Uou! Tá gravando! Esse é o primeiro podcast do Consenso etc. E nós vamos falar sobre o quarto poder. Eu sou a Marie e eu esqueci o que eu ia falar agora. Eu sou a Juliana e tô mais perdida do que não sei o que pra falar sobre esse filme. Bom, eu sou o Caco e estou entre quatro paredes. Neste momento. Bom, vamos começar. Primeiramente, esse filme, O Quarto Poder, ele é um filme sobre jornalismo, né? Que a gente teve que ver, obrigatoriamente. Peraí, quer falar? Ao início não gostava. Fala, Ju, como é que é esse filme, O Quarto Poder? Então, vamos falar um pouquinho sobre os elementos da ficha técnica e uma síntese bem pequena. Esse quarto poder se refere aos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Esse quarto poder seria o do poder da mídia, que a mídia pode influenciar na opinião pública e a ponto de ditar regras de comportamento e influir nas escolhas dos indivíduos e, por fim, da própria sociedade. Ou seja, o quarto poder ferra ou não ferra as pessoas. É isso? É, ele pode ser mais influente do que os três poderes que seriam de fato para ditar alguns caminhos para a população. Uou, que profundo. E a ficha técnica? Então, o título original desse filme é Mad City. Mad City, cidade louca. É. Uou. E esse, tipo, é classificado como gênero de drama e tal, mas... Por quê? É, não vi eu drama. Eu não chorei. É, eu acho que é por causa do drama história, do também. Mas a história tem comédia e não chorou com o quarto poder. Eu dei risada quando também ele morreu. Opa, desculpa, as outras spoilers ainda não chegou. Continue, por favor. E é mais ou menos 2 horas de filme. Tem quase 2 horas, mais ou menos. Foi lançado em 1997 e o diretor é o Costa Gravas, um grego que acho que fez bastante filme underground, acho que a maioria a gente não conhece. É, na verdade o único conhecido mesmo é o Quarto Poder. Conselho de Família, às vezes eu vou falar do filme? Não sei, acho que... Bom, não sou dos homens. Tropa de Choque, nunca ouvi falar também. Amém. Também não consigo falar, é um dos mais novinhos, de 2002, mas realmente nós não conhecemos esse diretor. Se não fosse o Quarto Poder, ele seria totalmente anônimo para nós, até porque o fórum de filmes que eu frequento não tem o nome dele entre os diretores. Nossa, incrível, hein? Sério, não tem. Tem vários diretores do underground e não tem Costa Grava, e não tem esse filme. O Quarto Poder não tem? Não. Porque, na verdade, é um fórum... Um filme de cultos, às vezes, o Making Off, é muito bom, galera, se quiserem entrar, Making Off, um blog e tal, um fórum muito bom. Só que agora é só por convite. Tem filmes maravilhosos, só que não tem o filmes muito hollywoodianos, as coisas não tem, e não tem confiado. Como é? Só por convite, com Orkut agora? É, antes era um fórum aberto, mas como começou a entrar muita gente, ou então o pessoal começou a arrastar, colocar, tipo... Simpsons, o movie, sabe? Tudo bem, só pra me ligar, Simpsons é todo imersivo, né? Mas o pessoal começou a arrastar mesmo, assim, de colocar em subtrash, sabe? Perdeu o... É, mas aí, tipo, agora... Perdeu o foco, aí agora... Agora é por convite. Eu já gastei review com isso. Então, eu convidava vocês, é muito bom, fórum muito legal. Pô, você gostou com quem, além de... Não sendo eu. Muito bom. Ah, sabia que era cinéfila? Pô, eu não sei se é cinéfila, mas eu gosto de filme, pô. Nossa, é muito bom. Tipo, filmes surrealistas, filmes... Nossa, é muito bom, gente. Você tem que frequentar o Making Off, porque tem filmes maravilhosos. Muito bom. Depois você me fala desse negócio de convite aí. Uhum. Mas voltando aqui, o elenco, os principais lá é Dustin Hoffman, John Travolta, Mia Kirshner, Alan Alda... A estagiária gata. Dustin Hoffman, ela é mais bonita de Hollywood. Estagiária gata. Estagiária gata. Ela só fez esse filme, né, galera? Eu nem tenho a filmografia dela, porque eu nunca vi ela em filme nenhum. Eu não me lembro dela. Não me lembro. Pô, eu também não. Pode começar? Vai que ela foi uma figurante, ó. É. Figurante. Figurante também. Tá, então, continuando. E Robert Prusky, Blythe Danner. Quem seria o Robert Prusky? É o Lu? É o Lu. É o diretor-chefe. Ele é muito sensacional. Ele já fez vários filmes legais, né? Ah, é? Já. Já. Acho que ele fez Patinha ou... Sei lá, ele deve ter feito vários filmes legais. Eu me lembro dele. A carinha dele de Sessão da Tarde não engana ninguém. É, e aí, Caco, você vai falar um pouquinho da sinopse agora do filme? Eu vou. Então, o filme começa com um furo de reportagem do banqueiro, que ele tá enviando dinheiro de idosos. É, um negócio de contas, assim. É, uma coisa meio bizarra, assim. E logo depois, o Dustin Hoffman já vai pra redação. Ele quer enfiar essa matéria. Ele quer pôr essa matéria de qualquer jeito no jornal. No jornal. No jornal. Em geral. O cara, o editor-chefe. Editor-chefe barra. E manda ele pra um caso no museu. Bem pra ele ficar quietinho, é, né? E ele vai. E o editor-chefe manda ele ir com uma estagiária. Gata, né? Bem gata. Só que aí ele já fala que ele já é gay. Ah, essa parte foi melhor. Ele chega, como é que é? Ele fala assim, como que ela chama, Ju? A estagiária? Veio o nome dela. É Larry? Lau? Larry? Larry. Ele fala assim, a Larry vai te acompanhar nessa matéria. Ele olha, mas eu sou uma estagiária. Aí ele fala assim, aí se ela cruzar a linha, né? Que é o que ele tava falando antes, que ele tinha que cruzar a linha, nem que fosse pra colocar a matéria na internet. Ele falou que não ia cruzar linha nenhuma. E ele daí falou que era pra ele ensinar a estagiária a cruzar a linha. Aí ele olhou pra ela e falou, I'm gay. É a melhor parte do filme, pode desligar a TV depois disso, porque no final... Não, final legal, pode não, não, ficou completamente. A melhor parte é quando o Dustin Hoffman começa a conversar com o seu... o seu membro genital inferior. Existe membro, peraí, existe membro genital superior? É, não, né, que é um membro genital e tudo mais. É. Hey, Mr. Duck. Bom, today. Então, eles chegam até o museu. É uma parte muito legal também. Só que ela é meio tímida, né? Ela tá escutando e ela desliga. Por que ela desligou? Eu falei escutando até o final. Por que ela desligou? Porque ele fala que... Que ele quer pegar ela. Não, se o membro tá interessado... Isso. Na estagiária jovem. Por que ela desligou? Eu não sei. Eu falei escutando. É pra ela, sei lá. Foi estranho mesmo. É, ela desligou do nada. Tipo, ela tava super interessada, a carinha dela mostrava, tipo, ela rindo, assim, toda assim. Mas eu acho que ela tava invadindo a privacidade, eu acho. E ela percebeu que tava no banheiro, e eu acho que ela desliga porque... Isso não foi de propósito, né? Foi sem querer. Ele não sabia que o microfone tava ligado, né? É, eu acho que foi sem querer. Ele esqueceu porque ele mandou ela pra fora pra gravar um... Mas achei muito bizarro ela ser desligada. Qualquer mulher em sua consciência subir até o final. É. João, você ouviria até o final? Você é uma fonte duvidosa. É. Você ouviria até o final? Ah, acho que pela minha curiosidade, sim. Então, gente, você ouviria até o final, cara? Alguém falando que... Eu não. Se fosse mulher falando, aí sim. Aí eu ouviria até o final. Seria muito estranho uma mulher falar assim, ah, Mr. Duck, you are interesting in my little friend over here. Mr. Vagina. Senhor Vagina. Senhora, né? Então, Mrs. ainda casada, né? Mrs. Okay. Então, onde a gente estava, continuou. Ele chegou no museu e... O museu que estava passando por dificuldades financeiras, né? Isso. E o jornalista foi lá para tentar conseguir... É a crise, galera. A crise de 29, não foi tão antigo, mas é a crise. E esse museu tava falindo. Até os dinossauros iam parar de se... Iam cortar as horas, né? Não iam ficar todas as horas. O museu da senhora Banks. É, tudo bem. E ele vai tentar ver o porquê que o museu tá falindo. É, a princípio ele vai fazer uma matéria sobre o museu e ele alfineta a Mrs. Banks na hora que ele fala por que eles estão cortando gastos e ela dá um sambar e acaba a matéria. É, isso é. E aí ele, não contente com isso, ele fica no museu ainda. Na verdade, ele ia estar no banheiro. Ele ia fazer uma, cabeça. Ele só falou assim, prepara a câmera que eu vou fazer uma cabeça. Foi no banheiro e teve uma lida conversinha, né? E depois ia sair pra fazer a cabeça. Mas na hora que ele ia sair, ele viu a discussão e a arma do Sam Bailey, né? Que seria o John Travolta nessa atuação. Tava revoltado porque tinha sido... Desculpa, gente, eu prefiro muito mais ele no Hearthstone. E uma coisa que eu achei bem curiosa é um telefone no banheiro. Não sei se nos Estados Unidos é normal. Poxa, verdade. Ela queria pagar um telefone no banheiro. Pois é, a experiência que eu tenho não é normal ter um. É, como um vocês orelhão. Não sabem, como vocês e não do sabem, lado do Victoria, a Ju né? já foi para vários lugares do mundo. Ela é a nossa Blue Hand, né? Viajada. Exatamente, mochileira de várias viagens. Né? E ela conhece... e ela nunca viu um telefone no banheiro, ainda mais no escritório. Do lado que do Victório. Bizarro. Você tá lá no Victório e toca o telefone e você vai falando. Bizarro. Isso daí foi uma coisa que eu acho que eles não pensaram, porque o Costa Gravas colocou de propósito, né, um telefone no banheiro, mas acho que ele não se tocou que nos Estados Unidos não tem telefone no banheiro. Na Grécia tem telefone no banheiro? Você já foi pra Grécia? Você tem telefone no banheiro? Pô, eu já fui pra Grécia, mas não vi nenhum telefone. Já foi pra Grécia? Já. Tá brincando? Nossa. Sério? Não acredito! Foi pra Mykonos lá? Mykonos, apenas Tessalonique, mas não é o assunto do podcast. Não! Não acredito! Eu não acredito! Eu tenho muito medo dessas pessoas que já foram pra Grécia. Obrigado. O Cavaleiro do Zodíaco, sabe? É uma coisa muito sentimental da minha infância. Nossa. Mangá. Tá, vai. E aí? Então, aí... Tô contando muito devagar essa final. Não, tudo bem. Quer que pula pra zona de spoilers? Ele morre no final. Então, e aí ele tá no banheiro, também ele entra com uma arma ameaçando a senhora bem. Porque ele queria conversar com ela, na verdade. E ela é, reagiu o emprego. Porque ele tem filhos pra criar. Aquele draminha todo. Draminha básico. Draminha. E ele meio que sequestra. Faz um sequestro. É, ele não tem interesse nenhum. Ele não queria sequestrar. Ele só queria intimidar ela com a arma. Foi tudo sem querer só que querendo. Sem querer, ele atira... Pra fora, e aí a segurança tá na porta. É, ele atirou exatamente pra intimidar a mulher, porque eu acho que ela não tava muito esperando. Só que ele foi né? Ele não imaginava. É, aí sem querer ele não é ruim. Ele não pensou nas consequências, ele só queria, tipo, impressionar ela com a arma, porque ele via em filme. Na verdade, quem começou com a história de sequestro e bibibi foi o próprio jornalista pra começar a fazer polêmica. Só que aí, nesse momento, o jornalista já liga pra redação. Já começa a fazer um link ao vivo, né, do que tá acontecendo. E o cara pega ele lá. Eu achei sensacional a rapidez que eles conseguiram fazer um link ao vivo naquele museu. E sem o cara escutar, né? É. Só, e ele, o jornalista sempre se escondendo. E aí o jornalista se torna amigo e começa a fazer todo o trabalho de manipulação dele é perfeito. Porque ele sabe que, que o Sam Bailey tem uma mente fraca, o Max, né? Max não dele, não é? Max Brett. Não é? Ele sabe que o Sam Bailey tem uma mente super fraca e ele faz um trabalho de psicologia na mente do cara, é incrível. Tipo, ele manipula, ele sabe o que ele vai falar porque ele é esperto, ele não é burro. Só que eu achei hilário várias vezes que ele sai pra falar com a polícia, tipo, volta, aí chega a polícia. Ele é o cara, ele é o cara. Chega tênis pra criança, pra criança. Vira rola uma Blinkidu, né? Chegou um Blinkidu pra cada uma criança. Isso é mágico, eu também quero dizer que você sequestraram e é um Blinkidu. E fora que ainda faz uma... Que o Sam Bailey conversa com o jornalista pela TV, tipo... Rola uma, não uma coletiva, rola uma entrevista. É, uma coisa que no Brasil seria sensacional, né? Rola uma quase um caso do... Da Eloá. Foi bem no caso, né? Na verdade foi bem parecido com o caso do Lindenberg. Ah, é, mas vamos deixar bem claro que a gente no cara não era estilo caso do Lindenberg, não, porque eles foram até a casa. É, não foi premeditado. Ele nem sabia que tinha criança. Foi mais pra fazer com que a... Mulher só que como ele é todo nervosinho, ele trancou o museu, não, ninguém sai, ninguém entra, tipo, ele é inseguro, né, ele queria ter conta só que ele é tão inseguro que ele fica pedindo opinião pro jornalista do que ele vai fazer agora. É, o jornalista sabe disso e montou em cima, né, literalmente. É, praticamente o jornalista que escreveu a história, né. É, quem fez o seu dinheiro foi o próprio jornalista. triste. É, eu achei legal que, tipo, ele tava conseguindo manipular muito bem a situação. Eu tava torcendo pro Max. Aí chegou aquele cara lá, né, que fez uma reportagem com ele antiga, tipo, o Max zoou totalmente com a cara dele. Max tá meio queimado, né? Não conversava, mudou de emissora e tudo mais. Ele tava querendo entrar na outra emissora, né? Essa parte é muito importante porque a matéria é tudo questão de poder. Quem tem a melhor matéria é quem ganha espaço na TV. Na emissora e consegue programas e tudo mais. Isso é muito bizarro porque eles brigam pela própria matéria depois que ela tá famosa. Porque antes ninguém queria saber da matéria, o Max foi lá. Ninguém tava dando atenção. Ah, é um caso como outro qualquer que acontece no dia a dia. O Max né? foi lá e tinha conseguido fazer a coisa virar assim, tipo, belas artes, é. E ninguém tava ligando, aí o cara depois que viu que, tipo, todo mundo tava falando, até o cara que não gostava dele, os ajudantes dele falavam, nossa, esse cara é o cara, não sei o quê. Agora claro. Depois do filme, quando ele tava na pior, ele falava, meu, ele não sabe o que ele tá fazendo, deixa o outro cara fazer, muito não sei o quê. Melhor as entrevistas familiares. É, tá, tipo, meu. Ah, e começa o sensacionalismo em cima. O Sombelho é perigoso, perigoso. Eu sou o melhor amigo dele, é a família. Nunca vi esse cara na vida. É, o pescador lá, o caipira. Não. Nunca vi esse cara na vida. E o cara, tipo, eles pegam tipo pessoas. Pegam qualquer pessoa na rua e perguntam pra ele como se ele fosse o melhor amigo do seu isso. dele. É, também o tipo de pessoal. Vê uma câmera na rua, todo mundo quer cair em cima. Virou quer meio mundo de filme, né? É. Tipo, ele virou realmente uma celebrity, né, ali no Total. Tipo. Só que ele queria só que o seu queria um emprego de volta. É, ele não mais. Só ele sai livre. Só que acontece só que essas coisas contado, e, né? e a mídia consegue manipular e de bom que ele tá ficando bom, tá, todo mundo tá gostando dele, do nada ele cai. Ele porque a mídia tem que poder tudo, muito, né? muito. Tudo bem que é filme, né? Mas dá pra ver que isso acontece mesmo. Ah, não tem um exemplo clássico aqui no Brasil que foi o Fernando Collor, né? A Globo conseguiu, ajudou boa parte que o Fernando Collor se candidatasse. Da mesma forma que ajudou, a Globo conseguiu tirar o Fernando Collor do poder. É a mesma mão que ajuda, é a mesma que joga pedra. Mas o melhor é que, tipo, a mídia pode como melhorar a sua vida como piorar. É, depende da notícia que eles jogam ali, né? Você pode ver o Lula mesmo, quando eles anunciam coisas sobre diminuição de impostos e tudo mais, eles fazem uma pesquisa de popularidade, o Lula tá em cima. Depois da crise e tudo mais, a popularidade do Lula, se não me engano, diminuiu 20%. Certo? Depois do bagulho de crise e tudo mais. Então acho que ele vai se reeleger, né? Depois de 4 anos agora, ele vai se reeleger. Não, ele não pode, pode mas depois ele vai esperar 4 anos e se reeleger. Olha, eu não duvido nada que as pessoas continuem depois dessa eleição votando nele. Eu não sei o que vai acontecer, mas ele é um forte candidato a continuar no poder. Mas ele não pode. Porque o povo. Não, depois desses 4 anos de recesso. De recesso. Eu tô condenando os próximos 4 anos. Ronaldo. Talvez eu tenha uma mulher, né? Eu não sei. Então voltando ao filme, gente. Continue. Então, aí ele. O jornalista consegue manipular a situação, tudo e. E ele deixa. Ele vai liberando criancinhas, né? Tipo, e aí lá, tipo, ele libera uma criancinha negra e uma branca. É. Por causa de vai, vão acusar ele de racismo. Os caras estavam escutando tudo que estava no museu. Eu achei muito. Muito. Ah, isso. Porque no final do filme, os caras colocaram isso no ar pra queimar o Max. Falaram assim, tipo, fizeram uma matéria, o cara que não gostava dele fez uma matéria, falando. Oh, zona de spoilers, gente. Vocês não viram o filme, não vejam essa parte. É, falando que o Max tinha feito sensacionalismo em cima da coisa e tudo mais, tinha mostrado um criminoso, uma pessoa boa, não sei o que e tal, e mostra o Max falando, solta uma negra porque aí não vão te acusar de racismo. Como eles conseguiram grampear tudo isso? Porque no filme inteiro não mostra ninguém ouvindo. Mas sabe quem grampeou? Foi a própria emissora do Max. Muito porque o Max fez a entrevista. O Max foi o único que podia fazer entrevista pessoal, né? Então foi aí que eles pegaram e conseguiram. É, não foi a polícia, porque. Senão ele sabe. Senão a polícia não ligaria. Então, no final do filme, Max sai do museu, é libertada e fica esperando lá fora. É, as crianças são libertadas, crianças... né? E aí ele já tinha sido queimado, né? E falou assim, meu, já era, já me queimaram, né? O cara colocou uma notícia no ar. Ele tá esperando também, ele meio que, tipo... como herói, né? É, tipo, a minha popularidade já caiu, você também já tá ferrado, vai ser preso. Então vamos sair, já também chega, tinha, né? Uma dinamite e uma arma. Aí ele tentou se matar com a arma várias vezes, só que não tava dando. É, muito boa a roleta russa, né? Não deu certo. Putz, mas voltando uma parte do filme, eu acho muito interessante quando o Sam Bailey tá dentro do museu com arma e tudo mais. As crianças, assim, não vejo tão assustadas quanto quando a menina negra e a branca saíram do museu e foi uma enxurrada, tinha uma coisa pra muito cima. Mal, né? As duas começaram a andar recuar, né? Então, acho que as crianças se inspiraram muito mais com os repórteres do que com o Sam Bailey, de fato. Foi, com certeza. Nossa, eles vão em cima de todo mundo, eles vão em cima das crianças, vão em cima da mulher que acabou de perder o marido, vão em cima do... eles chegaram a gravar uma entrevista com o cara na cama. Tipo, o cara tava lá na cama, o cara foi baleado, ele tá na janela filmando. Aí o cara tá vendo TV e se vê na TV. Ele tá vendo TV, tipo, ele não vê. Nossa, é muito bizarro. Os caras são, tipo, totalmente invasores de privacidade. Eu não quero ser um repórter desse, gente. Acho que tem que ter consciência, né, gente? Primeiro a ética, né? É, ética compulsivamente também. No lugar. Tipo, o Matthew, ele foi inteligente. Ele se ferrou no final porque ele mesmo se enrolou no próprio prisão. Mas que imprensa faz por trás, né? Porque os caras da própria emissora acabaram com ele, né? Mas eu acho que ele foi super inteligente. Aquele cara que é âncora do jornal, né? É, ferrou com ele, né? Porque tudo porque ele era âncora e ele era um mero repórter, quer dizer... Ele tava no controle da situação. Também o filme mostra como a edição de vídeo pode melhorar e como piorar a imagem. É, você viu? Eles cortam partes pra fazer a coisa ficar legal ou pra fazer a coisa piorar de maneira drástica. É, que nem dizem o que a Globo fez com o discurso do Lula. É, exatamente. É, pra eles é super comum isso. Do Cidadão Kane. Próximo podcast Cidadão Kane. É bom, muito polêmico, é. Polêmico. Então, aí no final... por trás que a realidade de Globo. Então, no final das contas, o que acontece? Ele... também ele se mata. É. Contamos que... então, ele vai pra salvar, né? Como os dois já estão ferrados mesmo. Ele até tenta no último instante, ele fala assim, meu, se entrega. Na hora que ele fala, meu, se entrega, o outro já tá colocando a matéria só no ar. Só que a mulher liga, né? Se ele tivesse, se ele tivesse entregado na hora que ele falou, meu, se entrega, tá na hora. Ele não teria ferrado o Max, teria dado um set, mas ele ficou enrolando e não se que ele entregou. Falou de costas nas entrevistas, né? É. Muito. Então, aí ele... porque aí o Max queria proteger ele, queria meio que manipular as respostas. E ele retardou, né? Ele retardou, começou a tirar. Tirar pela janela. Ele ia se matar. Só se ele tivesse matado, ele conseguiu se matar, né? Fizeram até camisetas, né? É. Eu queria uma daquela. Ficou muito legal. Que é tio Sam, né? Que colocou Sam e um chapéuzinho. Muito bom. Então, aí no final o Max... que acharam que o público foi a favor do Sam Bailey. No começo, né? No começo. Porque quando a mídia tava mostrando imagens que ele era um cara bacana, tudo. Mostraram, então fizeram. E depois, quando começaram a mostrar imagens ruins, o pessoal do lado... quando o segurança morreu pelo acidente do tiro, começaram a falar, e o Léo, vocês não estão ligando? O cara matou ele. Tipo, matou, tem que ir pra cadeia. Tem que ver, como porque ele tava na aula da pesquisa. Foi isso. Aí ele sai, né? Tipo, não, ele vai sair, galera. Pera aí que ele vai sair. Aí, muito bom esse final, bombástico. E aí, nossa, é muito legal o final. Tipo, adorei aquele final. Nossa, ele sai assim, todo grogue, tipo... quem sai? O Max, porque ele tava descendo as escadas, ele pensou que o Sandeli ia vir atrás. Daí o Sandeli fecha tudo de novo e ativa a dinamite, que ele tava lá também. Daí quando ele ativa a dinamite, ele sai rolando pela escada, o Max, né, o Sandeli ficou lá. O Max sai rolando, tá, ele sai todo grob, aí a Larry vem atrás. Porque explodiu, tipo, o caixa, tudo mais de vidro. Aí a Larry sai atrás dele e fala assim, eu sou assistente dele e tal, vem falar com ele. Aí ela fala assim, ah, você vai dar uma exclusiva pra mim, não vai? Nisso ela já tinha sido promovida. Ela mudou completa, porque ela tava do lado do cara lá. Ela mudou completamente a posição dela. Ele falou assim, pra falar comigo, né? Já vinha com o microfone. E ele, cadê o Sam? Cadê? O todo grog. Aí ele, e ele tá o sangue, assim, ela falou, não, tá legal. Tá legal, tipo, nossa. Eu falei, putz, que viada, velho. Ela mudou completamente, tipo, ela tava, tipo, com uma cara, assim, já tinha sido promovida, né, pra lá. Tipo, lá, você vai dar uma exclusiva pra mim, né? Aí ela falou, e aí, como foi? Você viu o Sam? Aí ele, cadê o Sam? A gente matou ele. Nossa, muito legal aquele final. Nossa. Mentira, eu não vi, mentira. Pô, a gente matou ele, se a gente tivesse feito toda essa bosta que a gente fez, sensualismo de escambala 4, ele estaria vivo. E ele, a gente matou ele. Aí ele vai assim pra limpar, ela fala, não, tá legal, não mexe não. E filmando e tudo mais, assim, eu achei, tipo, muito... sarcástico. É. Irônico. Bom, é isso, galera. Assistam. O filme, a princípio, eu não gostava, mas eu comecei a perceber que o filme, ele tem uma proposta bacana pra ver esse lado da mídia. É bem legal. E próximo podcast, a gente vai decidindo qual que vai ser o assunto, mas ouçam, vai ser bem legal. Falou, galera! Tchau, tchau!